Convidado! Convidado! Hã? Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Entrou! Ai pai, o galo não dá pra jogar também com piada, pá. Mas não dá pra jogar com piada. Então, galo! Filho, é o que eu estou a dizer, mete o cabelo assim na cola. Ai, é da guarda. Acho que assim dá. Não? Ai, mãe! Um momento, por gentileza. Continua também. Era uma loja. Vem! Que é? Mandaram-me um cano! Um cano! Já botou um. Botou um rei. Vai raspar um carro, caralho. Já puta. Bora se soltar. Hã? Bora se soltar. Vai, vai. Já está derribado. Mas vou ter que matar uma vez ao do outro. Não está para ganhar, hein? Pode ganhar, mano. Não é só batalha, temos que encher as coisas. Hã? Temos que encher as coisas também. É tipo bomba. Está a ver? Era o papo que estava a jogar agora. Toma. Vou-te matar! Quem é que tens a bomba? Eu? Agora não respondeste aqui embaixo de morte, caralho. Vou fumar também. Ele quer que vem. Dá-me dinheiro! Como estás, calor? Tens de montar a bomba! Eu? Fico um bocadinho deitado. Bota-me. Ah lá, o nosso relâmpago! Capuchinho na mão! Monta a bomba, acho que tens a bomba! Acho tu! Já tenho a bomba! Eu estou claro que não! Estás a ver? Estás a ver, ó filho da puta? Não, por favor, não é tu, hein? É tu, hein?